A prece torna o homem melhor? Sim. Pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, se quando pedido com sinceridade. Porque a gente reza só com os lábios, né? O coração ainda endurecido. Então, pedir com sinceridade, nós vamos receber sim o auxílio dos bons espíritos, a inspiração, o socorro. O homem, na questão 910, o homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta: se pedir a Deus e a seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque esta é a missão deles. Então, a gente vai buscar no Evangelho no Lar, grande revolução para a nossa vida. A vida do espírita se divide entre antes e depois do Evangelho no Lar. Uma verdadeira faxina, uma verdadeira proteção, uma barreira eletromagnética é formada, diz o mentor André Luiz no livro Os Mensageiros, numa casa em que tem a prática do Evangelho em voz alta, um horário certo, num dia determinado, para a assistência dos bons espíritos. A fluidoterapia, água magnetizada, tratamento de passes, esporte, a arte, a poesia, a música, a pintura, o teatro, a reflexão, a meditação, o estudo, a oratória. Divaldo certa vez afirmou que canaliza sua energia sexual para ter potência de voz. Ele que fala há 60 anos e quando não tinha microfone, impostava sua voz, chegando a grande distância, falando na boleia de caminhões, nas pequeninas cidades do interior. Vamos ver a canalização para o lazer e para a mediunidade. Não é a mesma glândula que controla a sexualidade? O Espírito Samuel levanta essa hipótese de que canalizar a energia sexual para a mediunidade é ótimo. Seremos muito úteis no trabalho mediúnico. Vamos ver os grandes santos que buscaram celibato. Com a mediunidade exacerbada, Francisco de Assis, que lança-se nos espinheiros certa vez para fugir da tentação. E contam as tradições, as lendas, que no local onde ele se arremessa nu sobre os espinhos, nasceram rosas naquele mesmo local. Então, viver hoje, segundo os padrões